o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. A partir de agora, até as 4 da tarde, como eu sempre digo a vocês, 2 horas com os clássicos do rock para você curtir tudo que você tem direito, o seu rock and roll, a sua tarde de sabadão. Aí depois, mais tarde, você pode ir pra night, pras baladas, sair com o broto, com a mulher, enfim, para você curtir o que você tem que fazer. Sabadão é dia de rock and roll. Hoje é dia de rock, como se falava antigamente, tá ok? E olha, no programa de hoje a gente vai voltar aos melhores álbuns ao vivo que eu tava fazendo, segundo a revista Rolling Stone. Ainda estão faltando 5 álbuns que a gente não pode deixar de tocar, mas hoje tocaremos só 4 e no próximo programa a gente vai tocar o último álbum ao vivo, se eu não me engano, é Iron Maiden, tá? E os novos álbuns do Body Counts, do Ice-T, do rapper Ice-T, e o novo álbum do Judas Priest para você inteirinho. Temos também o novo álbum do Ted Nugent, que a gente vai tocar até o final do ano, o novo álbum do Robert Plant. Portanto, fique à vontade, que tem novidade no final do ano aqui no Classic Rocks, e tem muita coisa boa do passado que a gente vai recordar com certeza, como esse cara aqui, ó, famosíssimo, pouca gente no Brasil infelizmente conhece, é Rory Gallagher. É isso mesmo, o irlandês Rory Gallagher. O álbum clássico ao vivo de 1974, meu camarada, há 40 anos atrás. Você vai ver o que que essa fera fez. Vamos começar? Cradle Rock com Rory Gallagher. Classic Rocks. Hello, ladies and gentlemen, Rory Gallagher. Ah! I wonder who be your sweet man when I'm gone. I wonder who be your sweet man when I'm gone. Who you gonna have to love you? Who's gonna carry your business on? I wonder who be your sweet man when I'm gone. Yeah. I wonder who be your sweet man when I'm gone. Gonna carry your red house on. We'll be right back. carry your business on. Who's gonna carry your business on? Who's gonna carry your business on? song on the lips of everybody. There's a smile all around the room. There's conversation overflowing. The old bartender just collapsed in the corner. Why I'm still here, I just don't know. Você ouviu o Ronnie Gallagher ao vivo, cara, do álbum Irish Tour. Esqueci de falar o nome do álbum. Irish Tour, de 1974, cara. Como eu disse, no começo do programa, há 40 anos atrás. Esse cara fez aí o que vocês ouviram. É mole? É Million Miles Away, Tattoo Lady, Wonder Who e Cradle Rock. Ronnie Gallagher. Agora você já sabe, se alguém conversar com você, falar, perguntar se você conhece, você já pode dizer que ouviu daí o surradio.com no Classic Rocks. Tá ok? A gente vai pro break e na sequência a gente volta com ele, cara. Neil Young, uma das lendas do rock. A gente volta. Classic Rocks. Classic Rocks. É o Classic Rocks aqui na Rio Sul Rádio.com. Sabadão, meu amigo, é sagrado, cara. 14h, você tem encontro marcado com os clássicos do rock na Rio Sul Rádio.com até as 16h. Bom, na primeira sequência aí você ouviu Ronnie Gallagher, o álbum clássico de 1974. Agora a gente pula um pouquinho mais à frente. 1979, esse maluco aqui, ó, Neil Young, que chegou até a gravar junto com Crosby, David Crosby, Garry Nash, Stephen Stills, o Crosby, Stills, Nash e Young. Foi muito sucesso, inclusive tocaram no Store. E Neil Young depois seguiu carreira solo assim como os outros. Tá? Esse álbum é o Live Rust, lançado em 1979. Vamos lá então, Neil Young com My My Hey Hey, Out of the Blue. Vamos juntos. Rock and roll is here to stay. It's better to burn out than to fade away. My, my, hey, hey. Mm-hmm. darling. Hey, hey, my school at the pool hall. Hell, it came before 11 games. Nothing was easier than the first seven. I beat a woman with varicose veins. She stopped to see herself in the mirror. Fix her hair and hide her veins. But she lost again. To the dentist, pulls her teeth and I lost some blood. We'd like to thank you for the cards you sent us. Well, Lars and I were all

cara, Neil Young, grande fera, inclusive já teve aqui no Rock in Rio, não sei se é o 2 ou se é o 3, cara. Olha o Rock in Rio que ele teve, que inclusive durante a apresentação dele, arrebentou uma corda da guitarra e ele continuou assim mesmo, sem uma nota, já continuou tocando até o final. É aquela história, meu amigo, quem sabe faz ao vivo. Bom, Hey Hey My My, Into the Black, teve Cortez The Killer, Seed and Delivery, The Lunar, When You Dance I Can Really Love e My My Hey Hey Out of the Blue. Neil Young, cara, valeu a pena, né? Um clássico do rock e um álbum clássico ao vivo lançado em 1979, que é o Live Rush. Legal? A gente vai pro break e na sequência eu volto com uma das minhas bandas prediletas dos anos 70, Status Quo, cara. Daqui a pouquinho a gente volta. Classic Rocks. Olha, cara, essa banda aqui, ó. Eu me lembro do primeiro álbum que eu comprei, eram uns cabeludos tudo vestindo terninho. Bom, cabelo comprido mesmo, até aqui no meio das costas, quando eu olhei, falei, caramba, isso aí deve ser uma... Isso aí deve ser uma merda, né, falando a verdade. Deve ser uma merda, cabeludo vestido com terninho, essa coisa toda. Aí comprei o disco, eu sou curioso mesmo, cara. É desgraça isso, mas geralmente eu me dou bem. Comprei o disco, cheguei em casa, botei, meu amigo, até hoje eu escuto. É a banda Status Quo, cara. Eles têm um estilo de tocar peculiar só deles. Não inventam, não criam moda, mas fazem rock and roll que vocês vão poder conferir agora ao vivo no álbum clássico Live 1977. Ou Live 77. Vamos lá? Roll Over Lay Down é a primeira. Prepare-se, cara. Vamos nessa. Classic Rocks. Roll over, head down, and let me in. Roll over, it's a long way. We're mixing. Roll over, head down, and let me in. Olha como dizem os americanos, I told you so. Eu te falei, meu amigo. Tá aí, ó. Status Quo. A última música, Bye Bye Johnny. Maneiraça, por sinal. Caroline. Is There a Better Way? Don't Waste My Time. Big Fat Mama. E Roll Over, Lay Down. Status Quo, do álbum clássico ao vivo de 1977. O nome do álbum é Live in 77. Tá? Tá aí, pra você que não conhecia, o Status Quo. Eu já prometo, já desde hoje, que a gente ainda vai fazer um especial do Status Quo pra você. Legal? Falando especial, depois a gente vai falar o que vai rolar em outubro, que é 4 anos do programa, a gente fazer mais ou menos os especiais que irão rolar no mês de outubro pra você. Legal? A gente vai pro break e volta com mais um clássico, fazendo jus ao nome do programa, meu amigo. A banda é o trio canadense, ou Power Trio, como era chamado, Rush. Legal? A gente volta. Classic Rocks. Classic Rocks. Aliás, o termo Power Trio foi usado com a banda Cream, cara. Eu viajei legal na maionese aqui agora. Eu viajei na boa, meu. É o Cream, de Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker. Tá? Depois a gente já vai fazer um especial dele. Se eu não me engano, acho que eu já toquei o Cream ao vivo aqui. Você já deve ter prestado atenção. E realmente o nome faz jus. É a nata. Realmente os três. É como diz a história do Cream, que começa falando assim: se dois bicudos não se beijam, imaginem três bicudos. E os caras eram todos fera do que faziam. E a banda não deu certo exatamente por isso, que Jack Bruce não se dava com o Ginger Baker. É, mano, chegava ao ponto de um sabotar o equipamento do outro antes do show. É, cara. Agora, como é que se sabota uma bateria? Eu queria saber, cara. Eu juro que eu queria esconder o bombo, tira o pedal, não sei. Chegou a esse ponto, por isso que infelizmente a banda não seguiu adiante, uma pena. Mas eu tenho os 4 álbuns de estúdio do Cream, um dia a gente vai fazer um especial pra vocês. Legal? Mas agora a gente vai pro trio Rush, trio canadense Rush, o clássico do rock ao vivo. O nome do álbum é Exit, Stage Left. Tá? Saída, sai pela esquerda. Traduzindo no português aqui, ó. É. Olha, esse álbum é do ano de 1981, pra você ter uma ideia. Vamos lá então, Rush ao vivo com Spirit of the Radio. Classic Rocks. We'll be right back. table with the treats. For the maples want sunlight and the oaks ignore their pleas. Thank you. cara, eu não tenho raízes italianas não, mas vou falar o nome aqui da música, La Villa Strangiato. Ah, moleque, olha só, é, eu não viajei não, cara, a música do Rush. Você que conhece essa banda sabe do que eu tô falando. Bom, esse álbum clássico é do ano de 81, Easy Stage Left. Você ouviu La Villa Strangiato, Tom Sawyer, um clássico do Rush, The Trees, ah, não é Trees, não de três, não. The Trees, as árvores. Beneath, Between and Behind, olha, Passage to the Bangkok e a primeira Spirit of Radio, tá? Rush, fechando aqui o programa de hoje com os clássicos, os melhores álbuns ao vivo, segundo pesquisa da revista Billboard. Tá ok? Semana que vem a gente fecha. Ah, viu, Billboard? Não, é o Road Crew. A Road Crew, que é especializada em hard rock e heavy metal. Ok? E toca também thrash, tudo. Tudo em matéria de rock toca, eles falam, tá? Só tem pessoas que sabem o que estão falando. Mas é aquela história, quando você faz uma coletânea, você pode dar para 10 pessoas diferentes e sairão 10 listagens diferentes. Porque cada um tem a sua predileta. No geral, 60% aí entra em comum acordo. Bom, gente, ó, fechando mais um programa, sabadão, semana que vem tem mais, a gente fecha com Iron Maiden, tá? O novo álbum do Judas Priest, que eu já tô prometendo para você aqui, e o Body Counts, que eu falei que é do Rap Ice-T, mas não pensa que eu pirei não, é rock and roll, cara, tá? É rock and roll, eu não vou tocar rap aqui não, de jeito nenhum. Valeu? Gente, ó, sabadão, logo mais à noite, se fosse aí, aquela velha história, eu vou continuar falando sempre. Se fosse aí, tudo bem, meu amigo. Se for dirigir, ótimo. Agora, se beber, cara, não dirija. Classic Rocks.